da piranha, 2021 vai ser o crime. 21 é da piranha, 2021 vai ser o crime. Vou comer mais buceta que eu comi em 2020. Ela vai dar buceta mais que tem 2020. Vou